ficar devagarinho. Com as coisas que eu gosto e que eu sei que são efêmeras e que passam perecíveis, que acabam, se despedem, mas eu nunca me esqueço. Por isso eu vou ficar mais um pouquinho. Vou ver se eu aprendo alguma coisa nessa parte do caminho. Martelo o tempo pra eu ficar mais pianinho. Com as coisas que eu gosto e que nunca são efêmeras e que estão despetaladas, acabadas, sempre pedem um tipo de recomeço. Creia na boa, queria ter chegado cedo, mas hoje não deu. E no momento em que eu perco o filme do começo, não dá pra voltar. Chego quando abri a sessão das 10, vou assistir. Chegar. Não deu e foi mal, não foi por mal. Queria tanto ler o letreiro, saber de cara quem será na história o vilão. Ação, suspense, filme de ninja ou de amor. Próximo filme, você pontual. Pontual, pontual, pontual. Pontual, pontual, pontual, pontual, pontual, cre, cre, cre, creia na boa. Queria ter chegado cedo, mas hoje não deu. E no momento em que eu perco o filme do começo, não dá pra voltar. Chegar. Não deu e foi mal, não foi por mal. Queria tanto ler o letreiro, saber de cara quem será na história o vilão. Ação, suspense, filme de ninja ou de amor. Próximo filme, você pontual. Pontual, pontual, pontual. Pontual, pontual, pontual, pontual, pontual, pontual, pontual, pontual, pontual, pontual, pontual, pontual, pontual. Chegou o meu amor.